Eu ainda gostaria de ver na minha vida um Brasil aproveitando o seu potencial. Todo jovem na universidade pública, todo mundo podendo contar com o SUS sem precisar pagar seguro de saúde, todo mundo podendo se locomover na cidade de graça, todo mundo se sentindo seguro na rua. É isso que eu sonho. Acho que dá para a gente viver assim. Futuros imaginários. Futuros imaginários. Futuros imaginários. Um laboratório de ideias radicais. Um laboratório de ideias radicais. Radicais. Ideias radicais. A economia que não se preocupa com a justiça social é uma economia que condena os povos a isso que está ocorrendo no mundo inteiro. Uma brutal concentração de renda e de riqueza, um desemprego e a miséria. Isto, para mim, não é economia. A narrativa dominante nos diz que o Estado é pobre, que o dinheiro acabou e que a única saída é a austeridade fiscal. Enquanto políticas públicas em saúde e educação são cada vez mais sucateadas e subfinanciadas, o gasto financeiro do Estado para o pagamento de juros da dívida é cada vez maior, transferindo continuamente renda dos mais pobres para os mais ricos. E se fosse exatamente ao contrário, um Estado forte que distribui renda, que financia o bem-estar, a saúde pública, a transição energética, o desenvolvimento sustentável? Porque é mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim de uma economia rentista e neoliberal que só beneficia o andar de cima. O nosso convidado de hoje é Daniel Negreiros Conceição. Ele é professor de macroeconomia e economia do setor público no IPUR, da UFRJ. Ele foi presidente do Instituto de Finanças Funcionais para o Desenvolvimento e é um dos autores do livro Teoria Monetária Moderna, a chave para uma economia a serviço das pessoas. Daniel, meu camarada, um grande prazer te receber aqui. Muito obrigado por aceitar esse convite. Tudo certo? Como é que você está? Prazer é meu. Fiquei feliz quando você entrou em contato. Fiquei feliz da gente ter, né, já tido se esbarrado provavelmente aí na juventude e agora voltando para a gente construir outros sonhos, outros imaginários, né? E que contribuam para um país que a gente acha que tá indo na direção que a gente gostaria que fosse. Daniel, para começar, a gente ouve muito que o Estado tem que gastar só o que arrecada, como se funcionasse como uma casa, uma economia doméstica. Mas por que essa comparação é falsa? Por que ela é mentirosa? Da onde vem essa narrativa? E como é que a gente pode começar a desmontar essa mentira? É, não, essa talvez seja a falsa analogia mais poderosa para empurrar essa mentira goela abaixo da população, né? Porque a nossa experiência individual, de fato, é assim, né? Essa nossa experiência, né, de donos e donas de casa é uma experiência totalmente diferente do governo, porque precisa ser assim, do Estado, né? Quando a gente usa isso para projetar o que pode ou o que não pode ser feito na gestão governamental, a gente comete erros absolutos. Então, vamos primeiro descrever a situação de uma família usuária de moeda. Isso também vale para uma empresa. Essa analogia valeria para essas unidades. Aliás, algumas situações obrigam até governos nacionais a enfrentarem essas situações. O caso europeu é um exemplo. A gente pode tratar depois, mas não é o caso geral e certamente não é o caso brasileiro. Então, uma família, uma pessoa, ela necessariamente precisa obter dinheiro para depois gastar, né? Isso é absolutamente necessário. Por quê? Porque a gente não cria o dinheiro. O dinheiro, ele é obtido, ele é recebido através de uma renda. Você pode vender o seu trabalho, você pode receber um presente, você pode até vender uma dívida, né, que não seria uma renda, você está tomando um empréstimo. Mas você tem que vender alguma coisa ou receber esse dinheiro para depois você poder gastar. E aí a gente entra numa situação de restrição verdadeira. Você só vai ter dinheiro para gastar se você tiver recebido esse dinheiro, né? Então, o meu limite para o tamanho do gasto que eu quero fazer vai ser necessariamente o dinheiro que eu consegui obter. Isso é totalmente falso para o Estado. E aí eu vou mostrar por que tem que ser falso. né? Porque todos nós, e eu estou descrevendo aqui uma coisa que é 100% verdadeiro para nós dois, para as famílias, para as empresas. Então, o que acontece? Nenhum de nós produz a moeda que é usada tanto pela gente, isso é verdade para nós dois 100%, né? A gente não produz nenhuma moeda que é aceita para fazer pagamentos, mas também é verdade quando a gente está se referindo ao Estado, porque nem os bancos conseguem criar a moeda que a gente usa para pagar imposto. Então a pergunta que fica é, beleza, se a gente só consegue obter a moeda que paga o imposto através da venda, da nossa venda de alguma coisa ou da obtenção de moeda prévia, de onde veio essa moeda que eu entreguei para você depois entregar para o governo ou que você entregou para mim para eu depois entregar para o governo? Nenhum de nós dois pôde criar. É alguém trabalhando em fábrica de dinheiro? Não tem. Se tiver, tem que estar preso porque isso é falsificação. Então, não existe essa resposta nesse sistema em que todo mundo precisa obter a moeda para gastar. É impossível essa moeda aparecer para a gente começar a usá-la e para pagar os impostos. Aí a gente se pergunta, bom, se é impossível para o governo cobrar impostos porque ninguém vai ter dinheiro para fazer esses pagamentos para o governo antes, de onde veio essa porcaria desse dinheiro? Os economistas não respondem essa porcaria. Os economistas acham razoável dizer para as pessoas que esse dinheiro é criado na economia como se as pessoas trabalhassem na produção de dinheiro. Isso é uma falácia que vem da ideia de que o dinheiro já foi, em algum momento, uma coisa produzida. Mas se fosse ouro, os produtores de ouro produziriam dinheiro. Mas não é assim. O dinheiro não é criado por ninguém que opera na economia. Nenhum ator privado cria o dinheiro. Então, o que acontece de verdade? Para o Estado conseguir cobrar os seus impostos, na verdade, ele tem que criar uma moeda que ele precisa fazer algumas coisas para que ela seja aceita como algo valioso por nós. Então, ele tem que criar essa moeda que a gente já está disposto a aceitar como valiosa para depois tomar da gente. Se ele não fizer isso, ninguém vai ter dinheiro para pagar imposto. Ou seja, é impossível que o Estado receba impostos para depois gastar. Ele tem que fazer o oposto. Ele é que tem que gastar. Essa operação de gasto é, por definição, uma operação de criação de moeda. Isso aí não é nem teoria, é uma coisa de definição. Ele cria a moeda e aí depois que ele criou a moeda, aí ele pode cobrar impostos e pode até fazer outras coisas. Ele pode vender títulos de dívida para a gente. Por isso que a gente fica achando, poxa, estamos financiando o governo? Porcaria nenhuma. Na verdade, o governo é que deu o dinheiro, criou o dinheiro, porque ele também não dá, ele normalmente compra alguma coisa da gente. Mas ele criou o dinheiro, que depois, agora que a gente tem o dinheiro, é que a gente pode comprar títulos públicos. Né? Normalmente não somos nós que compramos esse título público, são os ricaços. Mas eles só conseguiram comprar o título público porque em algum momento o dinheiro chegou neles, criado pelo governo, e eles acumularam o suficiente para comprar os títulos. Isso significa o quê? Que a lógica que vale para a gente de que eu preciso me preocupar em arrumar dinheiro para depois gastar não pode valer para o governo. Não pode operar nessa lógica, porque não é verdade e porque acaba produzindo planejamentos de política pública muito ruins, burros mesmo. Né? Então é basicamente por isso que a gente tem que fugir dessa falácia da economia economia familiar como representativa da economia do setor público. E tem uma coisa perversa nesse argumento, né, Daniel? A gente vive num país que as pessoas estão endividadas até o pescoço. Então, no fundo, esse discurso parece dizer: vocês podem se endividar à vontade para sobreviver, mas o Estado não pode se endividar para garantir saúde, educação, dignidade. Se a gente pensa que uma família que faz um empréstimo para cuidar de alguém doente ou para pagar o estudo de um filho, isso é uma dívida para tentar construir um futuro melhor. Por que que o Estado não pode fazer o mesmo, né? Faz sentido essa minha ideia? Tem um elemento que eu acho que, nesse caso, o fato das famílias estarem endividadas e sofrerem muito com isso acaba fazendo eles comprarem ainda mais a ideia. Então, a gente não pode deixar o país passar por isso, porque a gente confunde muito que, embora o Estado seja nosso ou deva ser nosso, né, para fazer ele ser nosso de verdade, a gente precisa atuar democraticamente de maneira um pouco mais autointeressada. Né? Acho que a gente precisa aí se livrar de alguns controles, mas enfim. O Estado é para a gente, mas ele não é a gente. O Estado, em termos econômicos, patrimoniais, é uma outra entidade que, quando age, afeta a gente, afeta a população. Então, a dívida do Estado, na verdade, é aquilo que nos desindivida. Porque a dívida do Estado, ela coloca mais riqueza na economia do que tirou. A dívida é o que a gente acumulou do Estado. Então, a verdade é que a gente está endividado porque o Estado não se endividou o suficiente. Uhum. Isso é que é a verdade. Então, se a gente, na verdade, fosse usar a lógica correta, as pessoas tinham falado, poxa, a gente está sofrendo tanto porque está todo mundo tão endividado, pagando tanto juro. Por que isso aconteceu? Porque a porcaria do Estado não se endividou o suficiente. E isso ficou muito claro na pandemia, né, Daniel? Queria que você falasse um pouco sobre isso e também que existem muitas evidências na história que os estados e governos que gastaram, se endividaram para se desenvolver, não faliram, conseguiram desenvolver o país a partir dessa ideia de emitir moeda, né? Pode falar um pouco sobre isso? Sim, eu tenho usado uma analogia, e as analogias podem ser perigosas, né, como no caso da família, mas às vezes elas ajudam a entender certos extremos. A minha analogia tem sido de que essa confusão que a gente faz de que o Estado tem que arrumar dinheiro antes, de certa forma, ela era fácil de apresentar para a população, porque os tamanhos das relações meio que batiam. Então, você tinha um governo que tinha um resultado deficitário, que tinha um tamanho razoavelmente pequeno, que podia se imaginar que isso foi financiado, que o dinheiro veio de algum tipo de captação junto ao público. Né? Não foi imposto, porque o resultado é deficitário, mas foram os ricos que já têm dinheiro que puderam emprestar ao governo. Então, o tamanho nos atrapalhava a ver. Meio que como as pessoas que olham, né, para o planeta do chão, né, quando a gente está no chão, a gente olha para o planeta e parece plano mesmo. Porque o tamanho atrapalha a gente a ver como é o planeta de fato. Ele não parece esférico. Uhum. Eu olho para frente e estou vendo um plano que não acaba. O horizonte parece ser só alguma coisa estranha, mas não é exatamente, não me parece uma coisa esférica. Então, essa sensação de o tamanho confirma essa minha intuição de que o planeta é esférico, de que o planeta é plano, né? E aí eu passo a acreditar na Terra plana. Se eu tenho a oportunidade de sair do planeta e ver com tamanhos que deixam absolutamente óbvio, né, o fato de que o planeta é esférico, aí eu paro de acreditar nessa porcaria, na crendice que só faz sentido dentro de limitações observacionais. E isso é o que aconteceu na pandemia. Na pandemia, os tamanhos das relações de fluxo econômico não eram mais compatíveis com a história do Estado que tem que captar dinheiro para depois gastar. Antes da pandemia parecia, porque o tamanho do déficit primário era pequeno. Por que não era compatível? Porque na pandemia, se a gente não gastasse valores absurdos, enormes, gigantescos, ao mesmo tempo em que a arrecadação não tinha como se sustentar, a gente ia morrer. O mundo ia colapsar, possivelmente civilizacionalmente, a gente não ia sustentar. A ameaça era muito grande, era uma ameaça civilizacional. Então, o que que aconteceu? A pandemia, ela é um choque recessivo, porque ela congela as atividades econômicas geradoras de renda, a gente ficou em casa, não comprava mais de ninguém, as pessoas não iam trabalhar, então tudo isso congelou as atividades geradoras de renda. Ao mesmo tempo, o Estado tinha que gastar muito para combater a crise sanitária e para evitar que as pessoas morressem de fome. Né? Tinha que dar renda e tinha que gastar para ter intervenções sanitárias. Essa combinação fez com que, ao mesmo tempo em que a arrecadação tendia a cair, o gasto tendia a explodir. E mais, o argumento de que se a arrecadação não está acompanhando o gasto, eu posso pedir ajuda para quem tem dinheiro sobrando, não se sustentava na pandemia, porque na pandemia estava todo mundo que não era governo desesperado. Não eram só as famílias que estavam sem renda, as empresas que estavam sem receita, mas os bancos foram os primeiros a pedir ajuda para o governo. Porque banco não é bobo, ele, na verdade, quando ele fala mentiras é porque ele ganha muito contando mentira. Mas o banco foi o primeiro a entender a insustentabilidade ali e falou: agora eu tenho que pedir ajuda para o Estadão. O Estado vai ter que entrar com tudo. Então o banco percebeu o quê? Se as famílias estão quebrando, estão sem renda, se as empresas estão sem receita, eles não vão conseguir cumprir as obrigações financeiras. Vão dar calote. E aí eu vou perder toda a minha carteira de empréstimos que sustenta meu balanço patrimonial. Vou quebrar. Então os bancos falaram: eu preciso de ajuda para refinanciar essas unidades financeiras, empresas e famílias que vão quebrar. Eu não posso fazer isso sozinho, porque eu não posso simplesmente... Os bancos... Isso nem era totalmente inverídico. Quer dizer, o banco está observando: essa empresa não tem mais receita, em tese não vai mesmo pagar juro e amortizar, não vai conseguir. Então você rolar a dívida de uma instituição que não tem mais receita é insano. E o banco ainda... Ele poderia fazer isso até no limite, mas ele ia ter um balanço patrimonial deteriorado, né? Eventualmente ia dar insolvência, né? Se chega um auditor lá e fala: peraí, você ainda não reconheceu a perda dessa dívida do cara que morreu de Covid, né? Então, isso era uma ameaça. Os bancos vão para o Estado e pedem ajuda. O Estado: ah, para vocês, bancos, a gente já fez isso em 2008, toma. Irrestrito, sem... Só que não era suficiente mais só esse tipo de ajuda para os bancos. Você precisava dar ajuda também para as pessoas não morrerem, para a crise sanitária não engolir o país. Então, foi uma ajuda de um tamanho tal que, no final das contas, no Brasil, deu um resultado primário, que é a diferença, né, entre gastos do governo com as coisas que importam, gastos com serviços, com salários, né, tirando todos os gastos, tirando pagamento de juros, e a receita. Esse resultado foi deficitário, ou seja, o governo gastou mais em quase R$1 trilhão naquele ano. Foram 750, a projeção era chegar perto de um trilhão, acabou sendo 750 bilhões de reais no ano. Isso era um valor que ninguém conseguia conceber antes, até porque estava todo mundo falando que o Brasil estava quebrado, lembra? Paulo Guedes queria fazer uma mega reforma administrativa para cortar gasto. De onde apareceu esse dinheiro? No momento que as empresas estão quebradas, os bancos estão pedindo ajuda, e você agora, de uma hora para outra, tem 750 bilhões para botar na economia. O mais interessante é que ninguém nem se preocupou em perguntar: peraí, você não dizia que não tinha mais dinheiro? De onde veio essa porcaria desse dinheiro? Por quê? Porque era impossível mesmo explicar. Você não pode dizer que foi arrecadado, porque é resultado primário. Você não pode dizer que foi venda de título público, porque os bancos foram os primeiros a pedir ajuda. Então, de onde você tirou esse dinheiro? De onde sempre veio? O governo não teve... Aliás, ele não precisou nem fazer reforma operacional para mudar a forma do Tesouro e do Banco Central operarem na política monetária e fiscal. Manteve a mesmíssimo arranjo. A única coisa que ele precisou mudar foi mudar leis que proibiam o governo de fazer certas coisas. Na época, a gente tinha o teto do Michel Temer. Esse teto simplesmente dizia: não pode aumentar o gasto primário. Aí não pode, né? Tem que ficar congelado em termos reais, só pode aumentar pela inflação. Aí ferrou, não pode. Mas é uma lei que proibia, não era a lógica, né, das finanças públicas. Isso permitia como permitiu. Então, no momento em que o governo falou: estamos em uma crise colapsante, né, decretou ali calamidade, depois aprovou aquela PEC do orçamento de guerra, né, que basicamente suspendeu todas as leis que proibiam o governo de gastar pelo bem do povo, né? Que a verdade é essa: as leis são feitas para proibir só os gastos que nos interessam. Gasto para banqueiro, esse nunca teve lei nenhuma proibindo nada, né? Então, mas eles suspenderam essas leis. Quando suspenderam as leis, o governo simplesmente foi, gastou, criou o dinheiro gastando. Aí esse dinheiro entrou na carteira dos bancos, que antes estavam sem, mas agora o governo está gastando sem arrecadar nada. Então isso agora encheu a carteira dos bancos. O que os bancos fazem? Não são bobos? Não vou deixar esse dinheiro parado. Aí eles vão e aplicam esse dinheiro em títulos públicos. Aí, no final de toda essa trajetória, fica aparecendo, poxa, então o governo conseguiu se endividar, tomar empréstimo com o setor privado na pandemia. Que coisa interessante, deve ser, porque na pandemia, olha a tese biruta desses caras, deve ser porque na pandemia as pessoas ficaram tão preocupadas que se dispuseram a ajudar o governo mesmo com uma taxa de juros tão baixa. E a taxa de juros ainda foi, simplesmente porque o Roberto Campos decidiu, foi a menor da nossa história. Ela era negativa em termos reais. Então, eles, a lógica deles é essa. Ah, mas as pessoas, os banqueiros são tão bonzinhos que para ajudar a gente na pandemia eles aceitaram juro negativo e ainda assim compraram títulos. Não, é porque a alternativa era receber juro zero nominal. Porque a primeira coisa que eles ganharam foi o dinheiro que o governo criou. Depois eles botaram isso no título que estava rendendo mais, que estava rendendo pouco, mas é melhor que nada. Então, é uma mentira que na pandemia não se sustenta. Não dá. Tem que ser muito bobo para comprar esse tipo de argumento. Por isso que eu digo que na pandemia a gente deveria ter aprendido. Não aprendeu porque os caras são muito canalhas e muito bons em mentir. É tudo muito abstrato, né, Daniel? Para quem é leigo, assim como eu, estou tentando aprender, mas é difícil entender todos esses mecanismos, né? Agora, tem uma coisa que eu queria te perguntar que me intriga, essa ideia de que o Estado funciona como um Robin Hood às avessas, que tira dos mais pobres através dos impostos e devolve para os mais ricos, para os rentistas, via juros da dívida pública. Essa comparação faz sentido? É justa essa leitura? Não. Não é pelo seguinte. O Robin Hood ele tinha que tirar para entregar. Uhum. O nosso Estado não precisa tirar de ninguém para entregar. Ele faz escolhas. Ele escolhe tirar da gente e, ao mesmo tempo, escolhe dar para os ricões. Então, um Robin Hood que às avessas e tira dos pobres só de sacanagem. Só por crueldade, desnecessariamente. Né? Então, é um Robin Hood também que poderia ser muito mais poderoso do que o Robin Hood verdadeiro. Porque o Robin Hood verdadeiro, se ele não conseguisse roubar o dinheiro dos ricos ali em Nottingham, ele não ia ter nada para dar para os pobres. O nosso Estado nem precisa fazer tocaia e roubar lá dos nobres que estão passando na estrada para poder depois distribuir. Pô, já podia direto. E é por isso que me incomoda tanto a gente investir tanto na reforma tributária pelo lado da obtenção da tributação, ao invés de simplesmente já entregar para o povo o que o povo precisa para viver bem. A gente já tem urgência de ter bens e serviços públicos de qualidade, já demonstrou que é possível ampliar isso de maneira agressiva e não faz porque acha que antes de fazer isso eu tenho que tirar dinheiro dos ricos. Eu não sou contra tirar dinheiro desses canalhas. Para mim, se pudesse confiscar sem a gente ser assassinado por eles depois, confisca o dinheiro deles porque o dinheiro deles não se justifica. Tá? Depois a gente pode ter uma conversa sobre a origem da propriedade desses canalhas. É, eu posso até, para não parecer que eu estou projetando os outros, vou contar a origem da propriedade do meu bisavô. O meu bisavô tinha terras até perder de vista, era um cara legal pra caramba, mas em termos do que fez ele acumular terra, não tem justificativa. Ele tinha terras a perder de vista no Amazonas. Aí eu fui, porque você aprende, né, quando você cresce numa família que está acostumada a imaginar que é dona de tanta terra, você aprende, isso é quase algo que a família sempre teve, mas não. Ninguém sempre teve propriedade. Em algum momento essa propriedade nasceu e aí não há nada, nenhum trabalho, nada que você faça que te permita acumular terra a perder de vista. Máximo, né, você consegue imaginar alguém que teve o trabalho de construir uma cerca e a cerca é aquilo que ele precisava para ter uma hortinha, para ter uns bichinhos, mas terra a perder de vista não faz sentido. Como é que uma pessoa chegou num lugar e disse, olha, está vendo, depois daquele morro, ainda é meu? Isso é fraude, isso é violência, isso é arranjo institucional injusto. Porque o que aconteceu? No meu caso, eu sei. Né? Ele acabou, em algum momento, tendo acesso ao governador do Estado e aí conseguiu oficializar aquela fraude, o que ele só alegava, apontava aquilo é meu, ele oficializou em títulos obtidos, né? E essa é a história de todas as propriedades do planeta, porque não tem como ser diferente. Ninguém produziu a sua propriedade. Em algum momento a propriedade foi roubada, foi conquistada ou por violência, ou por mentira, ou por uma combinação de tudo, e aí se tornou propriedade. Então, esses ricaços que vão dizer, não, eu mereço a minha riqueza porque eu trabalhei muito. Mentira! Não existe nenhuma riqueza desse tamanho que não tenha sua origem em algum momento nesse tipo de conquista. E na escravidão, né? Na escravidão. No Brasil, aí inclusive, esse tipo de violência, né? Mas essa origem da propriedade é inegável. E a gente finge que o discurso do Locke, né, de que propriedade é construída com trabalho misturado com recursos da natureza. Beleza, e esses recursos? Por que eu posso dizer que eu tenho direito de usar esses recursos e você não? Né? Isso é propriedade. Então, esse discurso deles para tentar fundamentar sua riqueza não existe. Portanto, não há nenhuma fundamentação moral para que alguém possa ser tão mais rico do que os outros. Né? O meu problema é prático. É que se a gente ficar esperando o dia em que eu for capaz de tomar essas riquezas dessas pessoas, a gente já morreu, as pessoas já passaram, já sofreram desnecessariamente por várias gerações. Então, antes disso, vamos pelo menos, né, fazer o que é possível já para melhorar essas vidas sem ganhar essa guerra. Talvez eu nunca ganhe a guerra com os muito ricos. Aliás, é possível até que, tentando comprar essa guerra desnecessariamente hoje, eu acabe atrapalhando o projeto de verdadeiramente melhorar a vida de quem está precisando. É porque eu fico desperdiçando poder, força política para tentar aprovar uma reforma tributária que vai tirar um pouquinho, não vai fazer cócegas nesses caras, vai tirar um pouquinho da riqueza deles, vai deixar eles revoltados, inimigos do Estado, vão conspirar ainda mais contra o governo que fizer essa reforma, e não vai nos dar nada em termos de capacidade de gastar mais, exceto pela mentira de que eu precisaria arrumar dinheiro para gastar depois. Então, eu acho mais razoável a gente revelar que isso é mentira, já aproveitar a oportunidade de aumentar bens e serviços que melhoram a vida da população e, se a gente der sorte, também fazer uma reforma mais justa para fazer o Robin Hood poderoso, que eu entrego, eu dou o que eu posso dar para os pobres, porque eles precisam, e também consigo tirar dos ricos, porque eles não merecem. Daniel, vê se a minha intuição faz sentido. Eu fico pensando que o trabalhador brasileiro é expropriado pelo menos 3 vezes. Primeiro no trabalho, pela superexploração, escala 6x1, salário baixo, informalidade, com jornadas que são exaustivas. Depois, quando paga imposto, uma tabela regressiva baseada no consumo. Quem gasta mais da própria renda, que é o mais pobre, acaba pagando muito mais imposto do que o rico, que não é taxado nos lucros e dividendos. E, por fim, vem o endividamento, cartão de crédito, cheque especial, agiota legalizado, juros absurdos, especialmente para quem tem menos acesso a crédito barato. Faz sentido pensar nisso como uma tripla expropriação da renda? Essa minha intuição está correta? Só um detalhe, essa causalidade do que vai... O que vai para o imposto seria o que vai para o juro. Porque talvez seja até mais cruel. A gente pode reapresentar isso num processo que é até mais cruel. E aí é o seguinte: o Estado nem precisaria cobrar esse imposto para dar o juro. Aliás, isso legalmente, tá? Porque no Brasil, todas as nossas restrições fiscais, elas isentam de restrição os pagamentos de juros. Então, verdadeiramente, inclusive com o arcabouço atual cheio de restrições, os ricos já poderiam receber os seus juros pagos pelo Estado sem se preocupar em ter receita nenhuma. Podia ter imposto zero e o Estado ainda ia ter que ser obrigado a pagar todos os juros, porque eles são independentes mesmo. Só que aí entra outro elemento de crueldade. Essa é uma das formas dos ricos, do rentismo dos ricos, que aí a gente vai ter que ser mais preciso. É uma forma de acumular riqueza, é uma forma de acumulação de capital bem específica, que é o rentismo, que é a acumulação de capital que não vem nem da exploração do trabalho. Não vem, porque a exploração do trabalho é para produzir e aí depois tomar mais valor dessa produção do que você entrega para o trabalhador. A exploração do rentismo, ela vem da negação da oportunidade de produzir. É o explorador que consegue tomar valor dos outros sem produzir nada. E pior, é o explorador que consegue tomar valor dos outros e, para tomar mais valor ainda, ele precisa conspirar contra as condições que fazem a gente produzir mais daquilo que a gente precisa para sobreviver. Então, é a pior exploração possível. E aí vamos tentar encaixar agora, dentro desse sistema, o que você descreveu. Acho que vai ficar mais cruel, porque o que acontece? Então, ele não precisava cobrar o imposto, ele não precisava empobrecer o trabalhador, né, a ponto, porque ele não precisa disso para receber o juro. Mas por que que ele não quer? Por que que não é bom para ele? Aí não estou nem dizendo que existe uma conspiração individualizada, mas que, no total, a condição que melhora a situação dos rentistas é a condição que não deixa o trabalhador enriquecer. Certamente não deixa ele enriquecer acompanhando, né, que a renda dele acompanhe o valor da produção. Por quê? Porque se o trabalhador tiver a sua renda acompanhando, tiver uma economia saudável que cresce e a renda cresce junto, o trabalhador não precisa tanto de empréstimo. Esse trabalhador vai ter facilidade para comprar o seu carro, vai ter facilidade para dar uma entrada boa para adquirir o seu imóvel, que são as coisas que, né, são as aquisições maiores que dão uma vida de qualidade hoje para a nossa sociedade moderna, né? Carro, eletrodomésticos. Isso tudo é muito difícil para o trabalhador brasileiro porque a renda é muito baixa, né? Mas se a gente tivesse uma economia saudável, essas coisas seriam compras normais. A gente tem capacidade produtiva para ter essas coisas, mas a renda dos trabalhadores não é suficiente. E por que que isso é bom para o rentismo? Porque aí eu tenho uma massa de desesperados que vai ter que sempre recorrer a mim. Eles precisam de mim, precisam do rentista para conseguirem complementar seu consumo, para ter uma vida digna. E eu vou ter a garantia de agora vampirizá-los. É uma vampirização, né? Você empresta para eles para depois cobrar um juro que só se justifica porque eles não tinham renda suficiente. Aí eu fico sugando eles. O rentista, outra analogia legal. Rentista é um parasita inteligente. E aí como é que funciona o parasitismo? Ele não pode matar o hospedeiro. Né? Não pode simplesmente sugar tanto que o hospedeiro morre. Por isso que os rentistas apoiaram as intervenções gigantescas na pandemia. E na pandemia eles sabiam que se eles continuassem sugando e promovendo as políticas que sabotam o crescimento saudável, eles iam matar a economia. Então eles defenderam. O Armínio Fraga falou que podia imprimir moeda, que é um termo ruim, me deixa irritado, porque a moeda não é a coisa que é impressa. A moeda é a relação contratual. Mas ele falou, pode imprimir moeda. Pô, o Armínio Fraga cometer essa blasfêmia para ele é porque estava muito desesperado. O Henrique Meirelles, mesma coisa, pode imprimir moeda. Como? É porque eles sabiam, naquela hora não dá para negar a intervenção. Então a gente tem que dizer que é possível, porque o hospedeiro ia morrer. Mas na situação normal, ele só quer e fica sabotando. Agora ele voltou a dizer na mídia, o Armínio Fraga, olha, a política fiscal do governo Lula é suicida, precisamos dar uma segurada. Para manter a economia naquele nível de mediocridade, de estagnação, que mantém exatamente essa situação ótima. Juro elevado, eles recebendo aqui, que é garantido pelo Estado, e mais essa instabilidade macroeconômica que faz eles poderem brincar com mais facilidade de cassino financeiro. Porque se a economia for estabilizada para o bem da produção, você também não pode brincar tanto de comprar barato e vender caro. É a brincadeira que eles fazem com o Bitcoin. É o tempo todo. Ah, vamos comprar, vamos vender. Vamos comprar, vamos vender. Olha, ganho. E principalmente porque eles fazem a movimentação do mercado. Então eles botam pilha. Aí compram, aí todo mundo vai atrás, o preço sobe. Aí eles vendem, realizam esse ganho. Depois compram antes de todo mundo. Então esses caras só ganham com a economia ferrada. Porque essa economia em que os preços não param de flutuar de maneira incerta, para os outros, é uma economia que não consegue sustentar a produção, não consegue sustentar emprego. E, ao mesmo tempo, uma economia que não sustenta a produção e emprego tem mais gente que precisa se endividar, que é mais uma forma deles ganharem dinheiro. Então, o rentismo é inimigo, inimigo do desenvolvimento soberano, inimigo do bem-estar material. Beleza, Daniel, mas vamos pensar no futuro. Imagina que a gente está com a caneta na mão, podendo reconduzir o Estado brasileiro a pensar no bem-estar da população, pensar numa outra lógica de investimento público. Qual seria o limite desse gasto? Qual seria o limite ótimo para poder se gastar, investir, criar moeda? Se há esse limite, qual é esse limite? Que instrumentos de planejamento orçamentário a gente poderia pensar nesse outro contexto? Essa é uma pergunta muito importante, porque normalmente a crítica que se faz à MMT é de que a gente estaria propondo de que o fato do governo gastar criando moeda significa que ele deveria gastar sem critério nenhum. Isso é o oposto do que a gente está dizendo. A verdade é, aí uma coisa interessante é que depois da pandemia, uma das críticas dos críticos desonestos da MMT, talvez a principal, é de que os países que seguiram, ninguém seguiu a MMT, eles simplesmente aproveitaram o fato de que não existia restrição financeira para fazer os seus pagamentos para enfrentar a Covid e gastaram para caramba. E aí, a saída da Covid, de fato, foi uma saída difícil porque a gente tinha criado restrições produtivas e mudado a dinâmica dos mercados, principalmente por causa da concentração, né? Muitas empresas quebraram, muitos mercados ficaram mais concentrados. Então, a saída da Covid foi muito complicada em termos inflacionários. Porque você tem uma recuperação que puxa a renda e a demanda, mas que com produto resistente. Inclusive porque os capitalistas estão olhando. Pô, o pessoal está com mais dinheiro para comprar de novo. Eu sou obrigado a aumentar o preço? Não, não tem mais concorrente. Todo mundo quebrou, só sobrei eu. Então, isso fez com que a recuperação fosse difícil, exigisse ali um cuidado grande para não produzir pressões inflacionárias eventualmente indesejáveis. Né? E aí os críticos chegaram e disseram, tá vendo o que acontece quando você segue a MMT, cria moeda? Aí depois vai ter a inflação desse jeito, o que é absolutamente mentiroso, porque a MMT, inclusive se a inflação tivesse sido por gasto excessivo, isso também era uma confirmação da MMT, porque a MMT confirma. O Estado pode criar, o Estado sempre cria moeda, aliás, não é uma questão de pode ou não pode. Ele sempre cria moeda e ele pode, portanto, criar moeda demais para fazer pagamentos. Na verdade, o fato interessante não é a criação de moeda e a mudança no estoque da moeda em si, mas o volume de pagamentos associado a isso. Né? Então, se o Estado aproveitar a sua capacidade de autofinanciamento para fazer pagamentos demais, pode dar inflação. Eu sempre falo para os meus alunos, olha, se a gente decidisse com isso que eu acabei de explicar, eu sempre explico para as pessoas como é a moeda e eles descobrem que o Estado não precisa cobrar imposto. E aí, eventualmente, eu pergunto, então, a partir daí, será que faria sentido para a gente dar R$1 milhão para cada brasileiro? Porque eu posso? Né? Esse é um exemplo clássico, que, óbvio que não. R$1 milhão para cada brasileiro não cabe na nossa economia, né? Sem que isso produza uma desestruturação inflacionária devastadora. Né? Porque é dinheiro demais que vai virar gasto demais, que vai puxar demais os preços. Né? O que você faria com mais R$1 milhão? Eu ia tentar comprar um imóvel, mas tem imóvel para todo mundo? Não tem. Então o preço dos imóveis ia disparar. Eu ia tentar comprar um carro? Tem carro para todo mundo comprar ao mesmo tempo? Não tem. O preço dos carros ia disparar. Então esse tipo de fenômeno é absolutamente reconhecido pela MMT. Mas não foi nem isso que aconteceu na recuperação. Como eu te falei, a recuperação foi... Porque como é que a gente sabe que a recuperação não foi excesso de demanda? Porque não havia excesso de demanda. A gente estava recuperando a demanda que já existia antes. Então, era uma economia que a gente já sabia que tinha o potencial para produzir o suficiente para atender a demanda que a gente ia recriar. O problema é que essa recuperação ela envolveu certas barreiras, certas dificuldades que fizeram com que o produto demorasse a acompanhar essa demanda que você cria na hora que você faz o pagamento. Né? Então, não tinha nada a ver com essa ideia assim, que já demanda é demais, vai sempre ser inflacionário. Não, Se você tiver uma oferta menos elástica, uma oferta que demora a acompanhar a criação de pagamentos novos, os pagamentos vão puxar os preços ao invés de puxar a produção. Eu estava explicando a questão inflacionária. Você perguntou qual é o limite. Então, isso significa o quê? Que nenhum MMTista responsável vai dizer que o governo deva gastar sem limite. A única coisa que a gente vai dizer é que o limite não deve, não precisa, não deve, e de fato é muito ruim quando é associado a variáveis puramente contábeis. Então, o limite precisa ser o planejamento material. Material e cambial, que também acaba refletindo questões materiais também, né? Então, qual é a ideia? Ao invés da gente se preocupar com dívida PIB, com o tamanho da dívida, com será que eu vou conseguir arrumar dinheiro no futuro, a gente tem que se preocupar com as consequências econômicas do tamanho do meu gasto, do tamanho dos impostos, do tipo de intervenção monetária, que significa compra e venda de ativos financeiros nos mercados relevantes, né, que determinam lá os preços referenciais mais importantes para o sistema financeiro. Então, eu tenho que escolher em função do que aquilo vai produzir na economia. Por exemplo, se eu for criar gastos novos, eu tenho que ter certeza que aqueles gastos cabem na economia. O que significa caber na economia? Significa que quando eu criar esses gastos, eu não vou criar demandas que tentem comprar coisas que simplesmente não vão ser produzidas, não vão ser oferecidas para satisfazer aquela demanda. Então, um exemplo clássico é, imagina se eu desse dinheiro para as pessoas, especificamente um voucher, para todo mundo sair e comprar celular chinês. Legal, parceria com a China, mas eu preciso ter o celular chinês, eu vou ter que importar o celular chinês, né? Então esse voucher vai virar importação de algo que tem que ser comprado em yuan, em renminbi, né? E aí eu preciso ter, ou, né, normalmente, o que acontece? Se eu der certos tipos de estímulo, se eu crio certas rendas, às vezes isso vira importação em dólar. O que acontece? O preço do dólar pode aumentar. Esse preço do dólar aumentando, se o aumento for grande demais, isso pode criar certas tendências, certas dinâmicas inflacionárias que acabam até derrubando um governo, né? Porque choques cambiais, principalmente, eles puxam os preços de tudo aquilo que a gente importa, mas não aumenta a renda de quase ninguém, que depois vai votar. Só quem fica feliz com isso são os exportadores, né? Então, é o tipo de choque inflacionário que derruba governo, né, se for grande demais. Mas esse é o tipo de planejamento que eu tenho que ter. Aí o que eu deveria fazer? Deveria me planejar para que quando eu aumentar gastos, eu tenha certeza de que aquele gasto vai estimular produção e emprego, e não simplesmente puxar preços de maneira indesejável. Isso... óbvio que dá para fazer. E é o que a gente intuitivamente faz já. Só que a gente perde muito tempo se preocupando em controlar a dívida ao invés de fazer isso plenamente. E isso exige o quê? Exige descobrir o que está faltando na minha economia, né? Ah, a gente está com déficit imobiliário? Então vamos ter um programa de construção forte, né? Vamos meter bronca para construir imóveis, vamos criar crédito, vamos tentar organizar aí uma fila para que também as pessoas que tenham agora... Eu poderia ter um programa de financiamento subsidiado, né? Minha Casa Minha Vida bombado. O que eu vou fazer? Vou ajudar todo mundo a comprar o seu imóvel. Aí a preocupação é, não tem imóvel para todo mundo ao mesmo tempo. Vai puxar preço. Vamos organizar uma fila. Vamos entregar uma carta de crédito para quem ainda não der para comprar a casa. Porque eu neutralizo até essa demanda. O cara agora tem um compromisso. O governo vai te entregar na fila. Então você não precisa comprar a casa hoje, espera um pouquinho. Olha só como eu resolvi um tipo de demanda que é para usar, e aí viabilizei também a demanda especulativa, porque se não tem tanta gente assim tentando comprar imóvel puxando preço, o especulador tem menos motivo para apostar que o preço vai subir e não vai também comprar. Né? Então, seria uma política desinflacionária, mas eu estou gastando mais. Eu estou financiando aquisição e construção de imóveis. Tarifa zero, que a gente queria falar mesmo. Tarifa zero tem todo o potencial de ser desinflacionário, porque eu vou gastar mais. Eu vou gastar... Talvez nem... É, não. O governo certamente vai ter que gastar mais, porque vai subsidiar a passagem, o transporte de todo mundo. Né? Então, a gente está imaginando aqui um programa nacional, o governo federal, até porque diferentes... A gente podia fazer assim. Os municípios que têm condição de fazer, fazem. Se você quiser entrar no projeto e não tem condição de fazer, você vai receber uma ajuda federal. Dá para todo, então, município fazer tarifa zero. Vai ter que ter gasto do governo federal. Aí vão reclamar. Ah, mas vai ter inflação. Por quê? Eu estou gastando mais, beleza. Mas, na verdade, é um gasto que já estava implícito na economia normal, porque as pessoas já pagavam essas passagens, só que elas pagavam do bolso delas. Aí você fala, ah, então o risco é o seguinte, agora que elas têm mais renda sobrando, elas vão comprar outras coisas e vai dar inflação ali. Mas olha só o outro impacto que eu vou ter. Agora que eu estou pagando o transporte das pessoas, esse é um custo que era experimentado por praticamente todo mundo que vai desaparecer de uma vez só. O trabalhador não precisa mais ter a passagem paga pelo patrão. Se isso tinha que ser incorporado ao salário, não precisa, não está mais pressionando a demanda salarial. Se isso era um custo para o patrão, desapareceu. O patrão agora, então, não precisa ficar tão desesperado para ter uma receita que cubra esse custo que não existe mais. Então, o impacto de certas políticas, mesmo quando exige mais gasto do governo, pode ter efeitos desinflacionários pelo lado da oferta tão mais forte que ninguém vai conseguir questionar que ele vai ser inflacionário, que é a única coisa que ainda resta. Se a gente entende que o governo não precisa de imposto para gastar, sobra só a crítica inflacionária. E aí a gente vai ter que demonstrar. Pera, será que é razoável imaginar que vai ter impacto inflacionário? Te dei dois exemplos que é muito fácil de demonstrar que não. E a gente pode projetar isso para outras coisas. SUS, um SUS bem financiado, significa o quê? Menos gente precisando pagar saúde privada. Plano de saúde não precisa mais entrar nos salários. Né? Então, eu não preciso mais demandar salários tão maiores porque eu preciso pagar um plano que não para de subir. Olha só. Né? Investimento em infraestrutura. A gente hoje tem um sistema de transporte de carga mais ridículos em termos de eficiência do mundo. Né? Enquanto a China já botou rede ferroviária com trens supersônicos cortando o país, a gente ainda tem estrada com os caminhões que vão tremendo e caindo, né, mercadoria da caçamba, ou ficam estragando na fila do porto, enfim, é uma coisa horrorosa. A gente investe num sistema de transporte mais eficiente, que quase terminou no PAC. A gente tem um projeto da Norte-Sul, que espero que ainda, né, a gente termine de tudo e consiga começar a usar de maneira plena, mas isso é um efeito desinflacionário potencial enorme. Né? Você ter transporte muito mais barato significa não ter que pagar por isso. Né? Então, transporte, energia mais barata, tudo isso, mesmo exigindo gasto do governo, não dá para imaginar que vai ser ruim. Educação, a gente ter capacidade de criar soluções produtivas mais eficientes com a nossa competência humana. Daniel, pelo que você está falando, daria para resolver os dramas mais agudos, os mais perversos que passam hoje a sociedade brasileira. Né? Questões de saúde, de urbanismo, moradia, saneamento básico, segurança pública. A gente poderia estar oferecendo um Estado que oferecesse um bem-estar, uma dignidade, pelo menos para resolver essas questões mais agudas que parece que no Brasil nunca se resolvem. Eu queria te perguntar, quando você pensa nisso, o que você sonha? Como é que é esse Brasil que você sonha no futuro, com essa economia voltada para a justiça social, voltada para o futuro? Como é que você pensa um futuro a partir dessa nova concepção macroeconômica? Desenvolvimento material pleno. É a realização das nossas potencialidades até o limite verdadeiro, que é o limite da nossa criatividade e dos nossos recursos naturais. Esse é o limite verdadeiro, é um limite que não precisa nem destruir o planeta, porque produção sustentável também é produção, também é valor. Então, descobrir formas de produzir sem destruir o planeta também são coisas que podem ser criadas no capitalismo desde que a gente use esses poderes de criação de moeda para capturar essa lógica capitalista. Porque o grande problema hoje, a gente poderia imaginar até a superação, planejamento direto. Não, mas o que eu estou propondo é que existem formas de talvez aproveitar a democracia e aí a captura do Estado pela maioria para fazer políticas que levam economias que vão continuar com propriedade privada, com decisões produtivas individualizadas, mas que vai produzir bens coletivos com muito mais facilidade, que seria através do aproveitamento pleno das nossas oportunidades produtivas, que hoje a gente não chega nem perto, né? Eu acho que hoje quem chega mais perto disso? China, né? Que bota mesmo os recursos produtivos, inclusive que ela pega agora com os outros. O projeto chinês incluiu criar capacidade de adquirir riquezas produtivas dos outros países, né? Terras africanas, petróleo brasileiro, tecnologias de todos os outros países, né? Inclusive americano. Então, ela foi comprando esses recursos para se tornar capaz de entregar bem-estar material para uma população que antes estava acostumada a viver, né, em nível perto de miséria. Sim, sim. Então, esse é o... Agora, a minha dúvida, talvez, é que o projeto chinês ele exigia um período de contradição muito grande. Né? Sim. Era o período em que você produzia muito para exportar, para acumular dólares, para eventualmente comprar os recursos que você precisava e não tinha. Esse período era o período em que a população chinesa produzia muito, mas consumia pouquíssimo. Que é uma contradição do tipo, eu estou numa fábrica de camisa produzindo 1.000 camisas por dia. Meu salário, eu não consigo comprar uma camisa. Um custo humano muito alto. Eu fico imaginando como você consegue passar por esse período preparatório de sofrimento material, de escassez mesmo, imposta pelo tipo de política econômica que foi desenvolvido, sem criar insustentabilidade política, se não for num regime mais fechadinho, né? mais autoritário. Fico imaginando se a gente conseguiria esse tipo. Agora, o Brasil também não tem tanta dependência de recursos externos quanto a China. A gente deu uma sorte grande nesse sentido, né? A gente tem um país muito rico, de precisar menos desse período de acumulação de moeda dos outros. Acho que daria para fazer com arranjos, inclusive com a própria China, arranjos bilaterais, em que a tecnologia chinesa fosse a tecnologia que ia complementar as nossas necessidades, enquanto a gente não pudesse ter uma tecnologia equiparável, né? Daniel, já vi você falando sobre isso, queria te perguntar. Com a digitalização da moeda, a gente pode estar entrando num cenário em que os bancos comerciais começam a se tornar desnecessários. Então, minha pergunta é, existe um futuro em que as relações financeiras entre as pessoas não precisam mais ser mediadas por bancos privados? Um futuro que o sistema financeiro seja, de fato, todo estatal ou comunitário? Agora a gente vai falar sobre coisas que, potencialmente, podem fazer os bancos ficarem muito chateados com a gente. Esse é o objetivo do programa. Eu adoro isso. Então, vamos lá. Hoje, com a digitalização dos serviços financeiros, a tecnologia moderna permite que tudo isso seja instantâneo. Essas operações precisam sair de um servidor para o outro, está tudo online. Então, permitiu a criação de uma ferramenta no Brasil que as pessoas acham que é a grande revolução, de fato, melhorou a vida de muita gente, que é o Pix. O Pix, na verdade, aonde ele revoluciona as coisas? Na substituição ao TED e ao DOC, porque na transferência dentro do mesmo banco ele é igualzinho. Né? Você faz a transferência para o cliente do teu banco igualzinho você fazia antes. Já a transferência antes do Pix já era também online com o aplicativo do banco com a mesma facilidade. Mas ele mudou o TED e o DOC, que agora não tem custo mais e agora são também tão instantâneas quanto era a transferência para o cliente do mesmo banco. E aí, por que que os bancos acharam legal isso? Acho que tem dois motivos. O primeiro é que Por que que eles não cobram pelo Pix para um cliente do outro banco? De fato, quando você faz o pagamento para o cliente do outro banco, ainda existe um custozinho para o banco que está fazendo pagamento para o outro banco. Ele está perdendo reservas. Isso é ruim para ele. Imagina que pelo menos 20% dessas reservas ele tinha que ter, né? Na verdade, ele, nesse caso, teria 80% dessas reservas estariam aplicadas e rendendo Selic para ele. Ele agora está perdendo isso. Uhum. Ele ficou chateado, porque ele deixou de te dever R$100, mas, na verdade, ele estava recebendo Selic em R$80, né? Que ele podia, ele não estava recebendo mais nada. Então, ele reduz mesmo, o resultado patrimonial dele vai diminuir ao longo do tempo, mas ao mesmo tempo em que ficou mais fácil para você fazer pagamento para os outros bancos, ficou mais fácil para os outros clientes fazerem pagamento para o teu banco. E aí, esse fluxo de um banco para o outro provavelmente se compensa, mas mais ainda, como ficou muito mais conveniente para todos os usuários de dinheiro terem a sua moeda só digital, que não precisa mais carregar dinheiro no bolso. Você agora usa o Pix para tudo. Uhum. O volume total de recursos que agora ficam dentro dos bancos para eles poderem ganhar dinheiro ficou muito maior. Então, eles adoraram o Pix, na verdade, porque todos juntos estão ganhando dinheiro, mesmo que o volume de saídas tenha aumentado, de entradas também aumentou, e aumentou mais porque todo o volume aumentou. Então, isso deixou os bancos felicíssimos. Mas o segundo ponto é que o Pix mostra que os bancos não são mais necessários como intermediadores. Por que a gente precisa dos bancos? Porque se eu tenho o Pix, na verdade o Banco Central já está operando um sistema que tem a capacidade de individualizar valores para cada brasileiro. Cada conta que existe num banco comercial, o Banco Central agora tem capacidade de fazer alterações no saldo de cada um. Então, por que que eu preciso que o meu saldo bancário seja num banco que tem créditos contra o Banco Central, se o Banco Central podia direto ter o meu saldo registrado nele? Por que que eu preciso desse intermediário? Não preciso, né? Em termos da intermediação financeira, os bancos se tornaram totalmente irrelevantes. E o Banco Central sabe disso, os bancos sabem disso. O Pix foi uma forma de não acabar com os bancos. Você dizer, não, a gente vai continuar usando vocês, vai ficar mais barato para as pessoas, elas vão ficar já felizes da vida, porque é uma melhora em termos de praticidade, foi gritante. Então ninguém vai ficar pensando, pô, mas dava para ser melhor ainda? Eu nem precisar ter banco para poder fazer operação bancária, poder ser cliente direto do Banco Central, né? Então, esse é o primeiro ponto. Os bancos como intermediários bancários, para que que servem? Não tem nenhum motivo para eu precisar deles. É porque eles têm agência? Os bancos fintechs não têm agência. Banco digital não tem agência. Então, isso não é mais desculpa, né? Por que que eu ainda preciso de uma agência física para um banco existir? Então, essa desculpa não existe mais, de ter uma agência para o cliente poder ter referência para ter um atendimento físico, né, de uma pessoa viu? Banco digital. Para que que serve? Análise de crédito. A análise de crédito que eles fazem é tudo bem, é mais cuidadosa porque eles estão preocupados, de fato, em maximizar o retorno deles, vão se preocupar com a qualidade do crédito. Mas se isso é necessariamente bom, isso faz também eles restringirem o crédito na hora que isso é bom para a sociedade. Eu não vou poder, eu não tenho como. Se eu tivesse centralizado os serviços bancários financeiros no Estado, eu também poderia agora ter estratégias que não são necessariamente maximizadoras de lucro, mas são boas para a estratégia nacional. Como quais, por exemplo? Eu poderia escolher uma taxa de juros que não é a taxa de juros calculada para maximizar o lucro do banco. Uma taxa de juros subsidiada, uma taxa de juros negativa. Significaria dar dinheiro para as pessoas, ajudar dinheiro para as pessoas pagarem parte da sua dívida. Daniel, para a gente terminar, queria te perguntar o que você acha dessa ideia de imaginar futuros? Como é que ela ressoa em você? Como é que você pensa nisso, nessa possibilidade de sonhar, de imaginar outros futuros para o Brasil? E também, se você puder indicar materiais para as pessoas conhecerem mais o seu trabalho, o trabalho da teoria monetária moderna, que é o que você traz como conceito para a nossa conversa. Vou recomendar aqui o Instituto de Finanças Funcionais para o Desenvolvimento, é onde a gente costuma colocar material novo dessa linha de pesquisa, desse grupo. E aí nós temos o site, que é o iffbbrasil.org. Temos um canal de YouTube para divulgar vídeos e temos também... E esse é um material razoavelmente técnico. A gente tenta fazer acessível, mas tem que tratar de tudo. Existe também uma iniciativa de popularização, que é a Rede MMP Brasil. E essa tenta traduzir mesmo da maneira mais didática possível aquilo que a gente está tentando explicar para fortalecer, né, a nossa luta por um Brasil mais justo. Então, essas seriam as referências. O que, que eu sonho? Eu ainda gostaria de ver na minha vida um Brasil aproveitando o seu potencial. Todo jovem na universidade pública, todo mundo podendo contar com o SUS sem precisar pagar seguro de saúde, todo mundo podendo viajar, né, se locomover na cidade de graça, todo mundo se sentindo seguro na rua. É isso que eu sonho. Acho que dá para a gente viver assim, né? Então, acho uma pena que a gente seja obrigado a sonhar com tão pouco, com coisas tão medíocres, porque a gente não aproveita as armas que nos foram dadas pela soberania que o nosso Estado tem que ter. Maravilha, Daniel. Muito obrigado, meu querido, por essa conversa muito rica. Aprendi bastante, como sempre, com os nossos convidados aqui. Espero que a nossa audiência também tenha se interessado e aprendido outras perspectivas para sonhar outros futuros. Olha, queria dizer que a gente vai deixar dois trechos que o Daniel gravou aqui com a gente. Um sobre a teoria monetária moderna, a MMT, em que ele traça um histórico dessa teoria ao longo do século XX. E também outro trecho sobre como lidar com o terrorismo fiscal. Se o Estado brasileiro decidisse impor outra lógica, haveria um grande terrorismo fiscal por parte dos agentes do mercado financeiro. E o Daniel fala sobre essas ferramentas e as possibilidades de defesa que seriam possíveis nesse cenário. A gente vai deixar esse material exclusivo para os colaboradores, porque senão o episódio também ia ficar muito longo. E é isso, vamos conversando, escutem as mensagens finais com o link de acesso às nossas redes sociais e também a campanha de colaboração. Um abraço, pessoal. Até o próximo episódio. Valeu. Abraço. Tchau. Esse foi o podcast Futuros Imaginários. Se você puder nos apoiar para garantir a sustentabilidade desse projeto, a gente tem uma campanha de financiamento coletivo em apoia.se/futurosimaginários. Entra lá e confere as recompensas exclusivas para os apoiadores. Curta, compartilha, manda para os amigos e ativa o sininho para receber notificações dos próximos episódios. Segue a gente no Instagram, @futurosimaginários. E se você tiver sugestões, ideias, comentários, manda pra gente em futurosimaginariospodcast@gmail.com. Esse episódio foi gravado no Salve Estúdio, @salvesalvestúdio. Até o futuro!